Voilà, bon, on se met à... Para Saulo. É, eu vou no meu nome. Desculpa, senhora, mas eu não consegui entender o nome. É Arvo Elefa. Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Transição Elefa. Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. É Arvo, ah, agora sim. É Arvo Elefa. Ok, Alfa 0, estabilizando Tantra 3858. Tantra 3858, dono localizador em aproximação, ao reduzir, chegar o trem, chamar a torre. Ouro 895, bom ponto também. Obrigado, senhor. 895 a torre, Tantra 3858, bom final de turno. Boa. Gol na meia, 1-3, vai aguardar, tem um tráfego. Já terminou o push no setor sul. Após o mesmo será autorizado. Mantém a posição e aguarde. Certo, fazendo essa para o táxi, DOB de 1-6-7, autonomia de 3,50, altando no galeão. Gente, 1-6-7, galeão, 3,50, gol 1-8-8-5-3-0, táxi da ponte para da pista. 1-0 via Patwin de Alfa, no ponto de espera, chame a torre. 1-1-8-9-5, ajustado 1-0-1-5. Afirma, atualizado Pátio, ponto de espera 1-1-8-9-5, gol 1-8-9-5. Então 3662 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, 3662. 224 está pronto, copy. Confirme. Autorizado Jazeiro do Norte, via peso 19, até Bangu, após confirmamento do plano de voo, o nível 350, da cola da 10, com a primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Fruti, acena transponder 5045, controle 120, décima 8. Para Juazeiro, na altura de 119, Porto Bangu, depois com 40 anos. Colada 10, curva esquerda, Mamomo, Forti. Então, 045, transponder e controle 208, passagem do 2224. Passagem 2224, seria Momo, após Flock, correção, Momo, Cogbo, após Froti. Momo, Cogbo, após Froti. Passagem 224. Correto, passageiro 2224, chame para puxa acionamento remoto no 4. Chamar para puxa acionamento nessa frequência. Voo no 613 autorizado, puxa back acionamento, chame ataque. Autorizado, puxa acionamento, chamar ataque, voo no 613. Alpha, vai informar para o Juliette, 328. Good evening, Web 6, 5827 with uniform information. Correction. 5827 with uniform information. Web 5827, stand by to clear. Stand by one. Confirm dial in the bridge. Affirm. Thank you. Para puxa estacionamento, passaria do 2224. 3224, autorizado, para o despegue acionamento, chame táxi. Para o táxi, 3224. Paulo Salvador, voo no 613 para o táxi, POB 108, 3:50, terra com. Voo na 613, autorizado, táxi, ponte para a pista no 0, via Índia, alfa no ponte para a chame torre, 1 no 8, 95, ajustado, 1 no 0, no 5. Libertaxi via Índia e Alfa, ponte paradão no 0, torre 1-8-1-9-5, com fix no ajuste, vou no 6-3, bom trabalho e uma boa noite. Ready? 5827, cleared to Galeão Airport, via Upper East Approximately 10 on TV's map after a court flight plan rule. Flight level 360. Runway 10 after departure, turn is right. Dial after leader after bridge. Call key 5052. Salvador approach control frequency 120.8. Web 5827 clear to Galeon, 50360 via Upper Zulu 10 until its map position. Take off from the 10, right turn after Dael, then Leda, then Breed. 5052, took off code and departure control 120.8, web 5827. Number 5827, which by correctly report to red for setup and push, gate 04. Roger, Wilco. Delivery control 077, request ATP2 for Cancun. Paulo Salvador, 3258, ou da Juliette? 3258, ingresso Juliette para 03. Juliette 03, ligado. Ah, chegou no 398, VSL 050, pro ETAP, chegada a Mari. Pro ETAP, chegada a Mari, VSL 050, VSL 050. Vamos aqui, Condor 077. Condor 077, standby, it's clear. Ready to copy. Só siga gol no 398. Vamos manter o 269, nós, solicitado pelo controle, até uma centena, tá? Não, ninguém solicitou nada não, gol no 398. Confirme, o Ser Recife que instruiu? Ah, foi sim. Fica a critério sobre a cidade, gol no 398, projetado. Tá bom, obrigado. Índia, Alfa, no Ponte Espera, chama a torre. 1-1-8-19-5, ajustado, 1-0 no 5. Tátio, Índia e Alfa, e no Ponte Espera, chama 1895, passaria do 2224 na sua tela. Boa noite. Alô, muito boa noite, hotel 3662. Hotel 3662, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vou entrar, 3662. Condor 070, stand by, ATC clear. Tá pro Galeão, Galeão 32. Paulo, Salvador, Pioneiro 32. Pioneiro 32, prossiga. Vamos instrumento para o Natal, direto Campina Grande, a Paris Natal, Condor 0, para a autorização de tráfego de acionamento. Sente, aguarde cópia, é o número 2. Tem possibilidade de aguardar acionando? Esse é o procedimento do acionamento? Pioneiro 3-2, autorizado acionamento, aguardando cópia. É, de graça. 1-8-8-5, stand-dial. Is it possible to copy the ADC clearance on the way out to start startup and pushback? Ingresso Juliette para o gate 08. Juliette 08, 3662. 277, ready to copy. Yeah, ready to copy, go ahead, please. Number 077 cleared Echo Delta Delta Foxtrot via Upper Whiskey 58 until Recife after Accord plan, flight plan route, flight level 330, runway 10 after part turn left, Pulca departure, Aru transition flight code 5043, Salvador approach control frequency 120.8. Okay, could you speak a little clearer, please? I did not copy after Upper Whiskey 508 before port requested, and the name of the departure and the transition, please. Solicita, se possível, voa em Lefa. Autorizado, Elefa, gol no 603. Elefa, gol no 603. Gol no 398, prossiga para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado LS, é posto estabilizado. Para 2.000, autorizado LS, é posto estabilizado. 9.000. Call 04, correction, 05043. I copied. We have destination Echo Delta Mr. Fox, 930 after Whiskey 508. Put requested flight level 330, runway 10 after airborne left turnout, Phuket departure, Phuket departure, and Aero transition. Departure frequency 120.8 and transponder 5043. 077. The departure is Pulca, Papa, Uniform, Charlie Alpha, in transition, Charlie Alpha, Juliet, Uniform. The, your route is Upper Whisk 5H until Recife, after that Upper Romeo 551, and after in accord your flight plan route. Call me start up in pushback. Okay, that is now the Upper Whisk 5H departure. Upper Whiskey 58 airway and departure is Pulca, transition Kaju. Thank you very much. Zero na bomba, 2224. O Xanamia 310, informa a velocidade de cara. Está mantendo 250. Reduza para 210 nós, 6310, e prossiga na descida para 3.000 pés. 210 reduzindo, descendo para 13.000 pés, a Xanamia 13.000 pés. Pioneiro 32, pronto cópia? Temos. Autorizado Natal, direto Campina Grande, após direto, nível 110, decola da pista 10 com curva direita, corrijo, curva esquerda, Pulca Jamo, após direto Campina Grande. Controle 120, decimal 8, aciona 5040. Pioneiro Frontax. Controle Salvador, boa noite, tempo 5218. Boa noite, 5218. Desça para o nível 050 na ProjeTap, a chegada é a Mari. Negativo 050 na ProjeTap, está em forma de perder o contato com o centro, por favor. Acione identificação 5218 para o centro Recife saber que você nos chamou. Negativo. Autorizado, Brigue está presente para um 885. Autorizado, manter a saída, gol no 885. E aguarde coordenação. Ok, vamos manter na saída. Ono 885, Recife, em 1251, alterne 13325 e solicite ao mesmo pro de Bridge. Cheque, o Ono 885, obrigado, 25. Controle, passaria 2224, solicito. Seria pro de frote, 2224. Ah, sim, mas sim, então Juazeiro direto, tem certeza. Então mantenha a saída, 2224, e aguarde coordenado. Aguardando, tá. Chame a 310, prossiga para 2000 pés, um ajuste 1095, reduza para 1809, 180. 2000 pés, reduzindo para 1809, Oceaner 63, 110. Chame o centro Recife em 128.8, alternativa 1260. 288, qual é a outra? 1260. Bem, obrigado, boa noite. Passaria do 2224, prossiga direto, Juazeiro. Passaria direto, Juazeiro, passaria 2224. Autorizado cruzamento da 1028, prossegue após via Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera chama a torre 11895. PLB do Pioneiro. 2085, alternativa 12545. 2085, 2545, para trabalho. Bom, nós 398, visual, estamos em 398, complete a aproximação, torre em 1186. 186. Corrigindo, 1895, frequência da torre, corno 398. 1895. Controle, poder confirmar para o 6310, autorizado o procedimento? Autorizado, 6310, 2000 pés, reporte estabilizado. Apenas para informação, o tráfego precede um Boeing 738, a 5 milhas com 160 de ground. Gente, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, 6310. 35218, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1095, reporte estabilizado, MS. 2000, quando possível, pro auditor, né? Pro auditado autorizado, 5298. Tem adoitado, 52. O 32, devido à performance, segue o 767 no ponto de espera 1895. A aeronave está feita um táxi, já vai contornar o portão. Os portões. Mas o senhor já vai avistar já. É porque a aeronave também está na saída pública e devido à performance, já, o senhor foi preterido. É um 767. Dado localizador, Oceaner 6310. 310, complete, aproximação, torre 1895. Torre 1895, Oceaner 6310. Azul 4070, desce ao nível 050, chegada Mari. 4, na aproximação, 4070, informo que a transmissão está puxada. O 4070 está autorizado à proa de ITAP. Salvador, boa noite, voo 1398. 1398, consegue ver Alfa, Juliette, Portão 9. Alfa, Juliette, Portão 9, voo 398.